triste, foi germinar em flores secas. E as gavetas das casas que me chamam suas sedas silenciam, mas me fode mais que pensamento. Eu tenho a cara de quem pode se foder por dentro. Fugi do pesadelo, sentindo o peso dela. Cê foi pedindo conselho, ofereci minhas pernas. Só me sonho em seus sonhos menos românticos. Embaça a vista nosso box do banheirão transatlântico. E os carrossel da vida me galopam. E as megalópolis engolem quem não se coloca. Vida torta, tô na garganta de várias famílias que não se sustentam sem a luz do dia. Lembra de mim quando queimarem suas flores secas. Meu santuário de areia, velho e flores secas. Tô na saudade querendo que esse mundo permaneça. Lembra de mim quando queimarem suas flores secas. Nasci da cicatriz, só vou morrer no mar. O asfalto se consola nas enxurradas. Me queimam todo dia, devo ser bruxa. Eu vou morrer na praia, não me defina, não me defina. Alto, cada vez mesmo sem asa. Nasci da cicatriz, o meu herói matou Mufasa. Eu sangro em cada verso, sempre na volta pra casa. Rimo num quarto fechado e faço do palco meu plaza. Camaleão só, na cama leão só. Com meu leão, enquanto em volta só vejo hiena. Rindo da minha cara, invejando desempenho. Me babam tanto, já tô mais molhado que Viena. Cês vivem ilusões, eu vivo inusitado. Eu vou pra Roma pra fazer valer o ditado. Não me defina, meu rap definhar. Cada verso lá no Genius que é editado. Só quem tá nesse lado olhando pra outra grama não evolui, sai do casulo como uma larva. Eu me disfarço em cachoeira vendo essa cena, mas não suficiente pra trazer água que lava, mano. Eu te estudava, sabia cada movimento, cada pensamento. E só agora vejo que não dava pra continuar na mesma. Meu progresso lisma, afogado pelo lean. Não importa se a rima é brava, já nem lembrava o motivo da minha fuga. Continuo lento, mais resistente igual tartaruga. Pulo igual pulga, só que invisível a olho nu. Esse é meu seminu, quase artístico. Seminu, esse é meu seminu, quase artístico. Seminu, esse é meu seminu, quase artístico. Ei. Bounce.